5 minutos, assim que um gol livrar a sua retaguarda, o gol que sai do pátio, será autorizado a executar uma ordem do seu pushback. Como o ataque frial está impraticável, então só existe um caminho para sair. Solo gol no 620, parafuso atramento, posição 612. 1869. Assim que o companheiro que sai do pátio livrar a retaguarda, só autorizar o feedback de estacionamento. Só após a nave, puxa o sinal no 620. Bruno 097, sigo o TAM. Agora no push e no ponto de espera, chame 1895, ajuste 1010. Segue o TAM de 1895. Lima 304, boa tarde. Lima tem capítulo 0. Boa tarde, Lima 5364, desse mantém 040. So 1869 to intercept localizer course, turn the left head 160, comm reception localizer. Now left 160, please establish localizer, go 1869. 3155, decolada 37, controle 119, decimal 35. 1-1-9-3-5, tá? 3-1-5-5. Chegada a mancha, menino da descida. Localizable 1869. 1869, complete your approach, call on tower 118, decimal 95. 118, 95, goal 1869. Solo azul 4118. Tower, goal 1869. 6-9, QNH 1-0-1-0, report landing, gear down and lock. Gear down and lock now. Roger, I have been sent declared to land 1-0, wind 1-0-0 degrees, 1-0 knots. Clear to land, go 1-8-6-9. Sename 3-1-4, decolado 2-3-9, controle agora 1-1-9, decimal 3-5. Tarde. Chinema 314, contato Haran Zé Colégio, subiu motel 340, saiu da bomba. Bomba 340. Motel 3217. Motel 3217, visual com tração nacional da 0. Visual. Após o pouso mesmo autorizado, alinhar e mantém a vitória na 0. Pouso na final, ali mantém na 0, 3217. Gol no 620, está com 192 a bordo. Alternando Natal, 3 horas mais 10 minutos para o táxi. Gol no 620, siga a via Índia no ponto de espera 1895, ajuste 1010. Via Índia 1895 no ponto de espera, no 620, 1010, grato. Boa tarde. Telecópia 2-3-1-4. 145? Afirmo, está 3145. Está autorizado para o Galeão, nível 340. Recorda da pista 10, saída da El, após da El Leda, após Leda Bridge. Bridge intercepta em forma do Zulu 10. Segue até Snap, após conforme a rota do plano de voo. Controle 19.35, transporta 5413. Cruzar 340, decolando a pista 10 da El Leda Bridge, Apesulo 10, ex-map, rota. Controle 1935, transponder é 5413, tá? 3145. Correto, são 3145, já para o feedback somente. Tá pronto, Liguete 2. Paciente, aguarde. Aguarda. 10060, chegada Mare. Quatro velocidade do critério, azul 6998. Golf Eco, pista para o 050. Estacionamento voo 1169 no posição 1-1. Autorizado para o Taxi. Chama na Taxi, voo 1169. 4306, ventos de 12 da sequência. Do 223 não autorizado no Ponte 3 para o Black Sun Action Tax. O 9097, autorizado a linha, Alemanha Cabeceira 90, agora sua operação com tráfego decolou para frente. Aumente o fio de saída, nível e roda. Tá ok, a linha mantém o 097. Cruzando 085 e descida para o 040. O equipamento é um Alfa Tango 72. Tranquilo, tem um tráfego à vista aqui. Observando 0. Mantém. Tipo 5364, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador 1010, livre LS, chama estabilizado no localizador. 5364, desça para 2000, chamará estabilizado localizador. A 3217, decolado aos 44, controle agora, 19.35, bom voo. 19.35, já avisou com o campo, Mike, cuidado. Para ingresso no circuito de tráfego, chama a torre Salvador em 198 decimal 95. Salvador, está frequência 251, alterna 3395. 251 ou 3395, tá? 3155. Salvador, está 3217, contato radar na decolagem, submantendo 360, posso cruzar 2000 pés, direto ao Leda. Posso para 360, direto ao Leda, 3217. Azul 4206, desce para 3000 pés, altímetro em Salvador, 1090. 1090, 3000, azul 4206. Confirmando que modulou para o controle. Tente Delta Serra Alfa, suba para o 080. Tente contato com Recife 1285, alterna 3365 para serviço de informação de voo e alerta. Do 4, corrigindo, 6998 do Separa 4 mil pés. Altímetro em Salvador, 9090. 3-4-0 então, 9097 da Gol. Salvador, mais alguns instantes, por gentileza, Gol 1097. A sua escuta, 097. O Maguia com Delta da presente autorizado a cruzamento da final da 1-0, reporte na curta da 1-7. Será na curta da 1-7, mais 70. Siga via Índia, ponto de paro 295, que é justo 1010, bom voo. Índia, ponto de paro 295, 4. Tá. 314, chame o centro Recife, nas frequências 2685, alterna 3365. 2685, obrigado a você. 9, Antônio Fat, siga via Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste 1010. Ok, via Índia, só um questionamento, senhor. Para chegarmos aqui na 11, foi solicitado que nós seguíssemos o Follow Me. Para sair não precisa? Não, não, pode seguir por meus próprios. E qual é a diferença então da chegada pela, e para a saída? Passeira do 2231, após o gol que sai do pátio, está autorizado a seguir até o ponto de espera. Seguinte, após o gol, prossegue no táxi para o ponto de espera 10, porém, da onde viria o toque essencial? A gente não está visual com ele. Ele vai sair do pátio principal, tendo através do porta-olho no final. Aguarde no instante, aguarde a autorização. Assim que ele sair, eu autorizo. Repete aproximação LF, chama a torre Salvador, frequência 118 decimal 95. 118 95, trip subiu 364, obrigado, boa tarde. 130 graus, 09, decolagem 10. Iniciando, 097. Oi, Salvador, muito boa tarde, o trip 5364. Trip 5364, boa tarde, continua a prescrição, agora a autorização para pouso, ajuste no 090. A gente está na guarda no 090, ajuste 5364. Azul 418, boa tarde, mantém o passeio no 0 com o número 2. Item 5364, vento 130 graus 10, nós, livre pouso 10. Tá livre pouso 5364. 1097, decolado 849, controle 119, decimal 35, bom voo. 0935-1097. Estabilizado. 2000 chamando ILS 4206. Controle Salvador, Gol 1910097. 1097, contato radar na decolagem, sub montanha 340. Posso cruzar 2000 pés ou direto Leda? Ok, 2000 direto Leda, 1097. Ou, corrigindo, azul 6918, reduzo para 1709. Eu segui tráfego frente da companhia a 10 milhas, porém já reduzido. Está reduzindo, azul 699. O que eu tinha mencionado é isso à sua frente, porém aguarde um instante. Aguarde, mantenha-se na saída do passo 3, aguardando a instrução. Passeio 2-2-2-9. Go 1869, clear to enter. Correct, clear to continue attack, fire Juliet until gate 09. Fire Juliet 2, 2, 8, 0, 9, go 1, 8, 9, 620. Rosalie, mantenha no 01 no 620. Recife nas frequências 1251, antena 33, decimal 95. Copiou o controle? 4206 LS. Azul 4206, compete a aproximação LS, chame a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, obrigado. Confirme? 1895, confirmo. 1895. Azul 69 no 8, separa 2 mil pés, altímetro meio e 10, LLS, chama estabilizado no localizador. Azul 4206, boa tarde. Azul 4206, boa tarde, continua aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 010. Guarda a liberação 4206. Solo 52, libera à direita, via Delta, chame Solo 1219. Delta, Solo 1219, 534, pode. Crescente, prossiga o visual pelo litoral 075, chame para descida. Litoral FIAC. Alfa, siga via Aquila até o Pote 3. Alfa, via Aquila até o Pote 3, 534. Pouso no 0, azul 4206. Seguinte, 08 ou 09? 0-1, prossiga, Romeu, fica bravo. Vem pro 0-1, prossiga. Gente, Romeu, fica bravo, 500 pés na minha escuta permanente. Apresado, circuito de tráfego a 1.500 pés. Está 1-0, acione no transponder 0-0-1-3-2, torre aperta em 18-95. Operador em 1-1-8, decimal 95. 895. Salvador Azul 6918. Azul 6908, boa tarde, você aproximação, aguardando a pista livre, informa um Boeing da Gol iniciando a rolagem em alguns instantes. Vou assistir no 090. No 090, azul 6908. Você para o táxi, com 7 a bordo, não é isso? Vitor Golf Eco, livre LS, você para 2 mil pés, o time tem Salvador, 90-90. Forma estabilizada no curso do localizador. Libera a direita, Foxtrot 1219, é o solo. Foxtrot 1219, é o 4306, bom. Sente bravo que Luiz, que prossiga visual, chame visual com campo. O 1620, vento 110 graus, 029, desvio decolagem 10. Desvio decolagem no 0, 620. Solo está autorizado, pushback, acionamento. Quando passarelo vai coordenar e chama para o táxi da 3145. Solo azul 4206, livrou na placa do táxi, na sua escuta, é bom, na hora. Solo azul 4206, siga via Alfa, reporte em 610. Alfa, reporte em 610, azul 4206. Vitor Alfa Yankee. Desça em condições visuais, para a altitude de 1.500 pés e a litoral. Azul 6998, vento 100 graus, Vila 2 nós, livre pouso 1-0. Vente livre pouso azul 6998. O azul 418 visual com tráfego da companhia na final 1-0. Após o pouso mesmo, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. 1-0-9-7. Controle agora, 119 decimal 35, bom voo. 935 graus, boa tarde. 6210, acende a identificação, e se mantém o 050, chega na área. Chega de TAP, 6210. Controle, voo no 620. O número 620, contato radar André Colagem, subimos até 370, saída da PUCA. 370 na PUCA, ou no 620? O meu Oscar Bravo, chame na final para pouso. O Twitch já está visual com o campo. Chame a torre Salvador, em 118, decimal 95, para ingresso no circuito de tráfego. Azul 6998, vento 58, no solo 58, libera a direita via Eco, chame o solo 209. Direita Eco 29, o azul 6998. 2 Salvador em 118, decimal 95. Pegado, boa tarde. 3.000 informe, temos um tráfego próximo a 12. Azul 4118, vento 110 graus, 109, livre decolagem da 10. Boa tarde, Azul 6918, siga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, no externo. Boa tarde. Convido confiado, confio, passe só na meta, após o pouso. Passe 5. 6, obrigado. Torre, boa tarde, com o 1169 no ponto 0 pronto. O 1169, boa tarde, mantém o ponto 0 da 10. Mantém. O tanque sai do pátio, está autorizado a seguir até o portão azul. Gente, 9 noite. Ponto 0, parceiro, 231. Voo 100, chega da margem. 0, controle agora, 119, decimal 35, bom voo. Controle 1935, 41, muito obrigado, boa tarde. Antes da Juliette, 699. Voo 4118, contato radar da colagem. Suba e mantenha o nível de voo 340 após 2000, direto Ledo. Certo, voo 340 após 2000, direto Ledo. 418. Opa, Romeu, Fox Golf Alpha. Mantenha-se em condições visuais, voo direto Valença, desce até 5.000 pés. Yeah. que ele já iniciou o 360? Isso é para até 5 mil pés, corrigindo, até 1.000 mil pés, vindo de tráfego, de menor performance, cruzando o 060, posição de 2 para 3 horas a 13 milhas, também com destino a Valença, um outro comentário, Charlie 210, o senhor tem contato visual com ele? Então prossiga visual, descida para 1.500 pés. Fox ou Fiel. Ligou no 620, poderia voar a Caju? Aguarde. Tráfego avistado, livre ponto 10, vento 1, 20 graus, 09. Autorizado o Pro do Romeo Fox 08. Romeo Fox 08, grato. Chega. 3145. Fica Papa Golf. Identifique, vê se mantém o 050, chegada Maré. Distância que estão de um avião nacional que está sendo liberada a decolagem aqui. A partir de que distância que pode decolar? Siga Tupatango, Juliette, Serra Tango. Relativa, Santa 3145. Existe um acordo da Torre Salvador onde o tráfego após passar o externo já não é mais autorizado a decolagem nem seguro alinhar nem outro tráfego para iniciar a decolagem. Pode depender do tipo do tráfego, da velocidade com que ele segue para pouso, isso é relativo. Então você, o plano de voo na Sala Leste, Salvador? Por exemplo, a partir do externo não decola mais, é isso? Não, na segunda cor não. Ok, obrigado. Tarde, consultaremos a possibilidade junto à torre, mantendo os corredores Vera Cruz após Interlagos, aguarde. Tá, 3190, desça para 050. 050, tá, 3190. O Chaner 6210, desça para 2000, altímetro 1010, livre LS, chama estabilizado no localizador. 2000, autorizado, LS, reporta estabilizado, a possibilidade é presente com referência com a direto Simbra, com o 6210. O Iduna 6210. Tá. Deixa o Golf Eco solo aos 04, libera a direita, chama o solo no 209. Alfa. Freire está solicitando que se dirija para o 4 ou o 5. Sendo assim, siga via Alfa, contorne os fingers após Lima Mike e chame na Quebec para cruzar a pista auxiliar. Alfa 09, Vivicolagem 10. Vivicolagem 10 vai iniciar com o 1969. Beleza. Tá alto e claro, Limps. Tá 3145 pronto para o táxi. PLB de 172, 3 horas e 50, alterna Guarulhos. Alterna 1-3-3-6-5. 2-6-8-5-3-3-6-5, uma boa tarde. Inter 2-5-6-10, tá 3145. Aqui é o portão 1. para Alfa Yankee. Focus Golf Alfa, controle. Eu tenho tráfego no setor, além do Vitor Alfian, que não há tráfego no setor para informá-lo, frequência livre. Gol 1169, decolado 06, controle 1935, bom voo. 1935, boa tarde, bom trabalho. Porém, tem que efetuar o plano de voo para autorização de tráfego junto ao centro. Controle Salvador, boa tarde, com o 1169 decolado da El, vai passar no 1510. Voo 1169, contato na Terra da Colégio, subiu Mateo 360, após cruzar 2 mil pés, vou direto Leda. Vai voar direto Leda, impactará nível 200 cruzando, voo 1169. Após cruzar 2 mil, direto Leda, 1169. Ah, sim, entendi, após 2 mil, Leda, voo 1169. Eu 3190, desça para 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1090. 3190, tá? 3190. Vitor Alfian, que é o controle? Siga. 4198, chame o centro Recife nas frequências 125, 1, alterna 133, decimal 95. 5 ali, mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, 345. Série 2231, decolada 08, controle 119, decimal 35, bom voo. Passarendo 2231, contato na Dana de Colagem, submantenha 180, cumprindo o perfil MOMO. Controle, Oxanel 6210 estabilizado. Oxanel 6210, complete a aproximação LF, chame a torre Salvador em 118 decimal 95. 118 95 62 10. Autorizando cruzamento após 5 minutos, Golfeco. Só autorizado chegada a mancha, chame no ideal de descida. Desce e mantenha o 050, 35491. 3190, livre Lieto, desce para 2 mil pés, chame estabilizado no curso do localizador. Ok, copiou 2 mil pés, você pode estabilizar o 3190. Salvador, cordial boa tarde, Xanair 6210, passando externo baixado e travado. Xanair 6210, boa tarde, continue a aproximação, aguardando o pista livre. Aguarde 1010. Aguardando 6210. Trocando para livrar a frequência, não consigo contato. Serra Tango, informe através do Parque Pituaçu. Ok, Vitor Alfianque, fica atento ao tráfego do Fox Golf Alpha à sua direita, mantendo 4.500 pés. Frequência livre 2345 para contato bilateral com o mesmo. Além desse tráfego, não tenho conhecimento de outro tráfego neste setor. Papa Golf, desça para 3 mil pés, o altímetro em Salvador 1090. Controle controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, boa tarde. Boa tarde, tá 3145, transfere. Contato a da Ecolagem, submotel 340. Posso cruzar 2 mil pés, voo direto Leda. 340, após hoje em pé, Leda. 3145. Perceptor, pista à vista, o 3190. 3190, complete a aproximação LF, chame a Torre Salvador em 198, decimal 95. 895 a Torre, tá 3195, obrigado até. Torre Salvador, boa tarde, o TAN 3190, duas milhas do Índia Serra, baixado e travado. TAN 3190, muito boa tarde, hoje é aproximação, guarda pista livre, ajuste no 010. Guarda pista livre, 3190. Chané 6210, Sol 112, libera direita, via Foxtrot, Sol 1219. Via Foxtrot, 1219, Chané 6210. Boa tarde, Chané 6210, liberando na Foxtrot, na sua escuta. Chané 6210, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para o 04, 6210. TAN 3190, está autorizado pouso pistão 1-0, vento 1-1-0 graus e 1-0-9. Pouso autorizado, pista 1-0, TAN 3190. Turno 1-69, chame o centro Recife 251, TAN 3395. 251-3395, alternativa, boa tarde, contra a base. Porta um ataque hotel para o cruzamento. Seu Tango já avisou algum campo? É, sim, senhor. Para ingresso no circuito de tráfego, chame a Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, Serra Tango. Torre Juliette, Serra Tango. 010, livre LS, chame estabilizado no localizador. É, socialista, pós 135. Ciente, reporte final da 35, Papatango Juliette, Serra Tango. Serra Tango. Siga a passarela 2231. Possibilidade de coordenar a da rua, exatamente. Aguarde. Controle TAN 3145, cruzando uma certa. Gente, aguarde transferência de comunicações TAN 3145. Foxtrot 219, o TAN 3190, obrigado, boa. TAN 3145, chame o centro Recife nas frequências 1251, alternando 133, decimal 95. 35, 3315, obrigado. Escuta. Ah, escuta, 3190. Prossegue o táxi Alfa Juliette, portão 05, TAM 3190. Alfa Juliette 05, 3190. Olimpo 01, autorizado cruzamento no 028. Prossegue o táxi via inicialmente Delta e aguarda para ingresso na táxi Alfa. TAM 3190, por gentileza, dá passagem na nave da Corsair P3, cruzando agora a Delta. A mesma vai prosseguir via Alfa até o ponto de espera. Segue como número 2 na Taxi Alfa, ok? É, aeronave da Corsair, vamos. Olimpo 01, prossegue o táxi via Alfa, Juliette, Índia. Ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 010, tem um bom voo. 5, vento 1.10 graus, 129. Corre, Papagol. Boa noite, 69, boa tarde, November confere, prepara a saída da árvore, Alefa aguardando, é o número 2 para a Copa. Azul 6999, copia. Negativo, azul 6919, Campinas 340. Azul 6919, na escuta do solo. 1869, copia então, Brasília 360. Autorizado para Brasília, nível 360, decola da 1-0 com curva direita, interfira a saída Arbor, Elefa, onde intercepta o Zulu 1-7, segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119.35, aciona 5463 no transponder. Frequência livre. No 869 correto, portão 9, chama pronto, pushback, seu número. Azul 6999 na escuta de solo. Livre LF, separa 2 mil pés. Voltímetro em Salvador 1010, sistema estabilizado no localizador. 22.000, atualizado LF 5491. Papagol, que está autorizado por 0, vento 1.10 graus, 1.09. Gol. Limpo 01, para mim, escuta? Senativo, chegou um acordo aqui pra gente e a princípio a gente gostaria de fazer um treinamento pra ver se dá pra entrar em acordo esse vigor ou se a gente precisa fazer algum reparo, tá ok? O senhor tá ciente da posição Lagoa e caso necessite espera, o senhor deverá se dirigir à rotatória? A princípio, você quer fazer toque arremetido, é isso mesmo? Está treinamento? Sim, então a nossa intenção é o seguinte, a gente vai fazer toque arremetido com o senhor, caso necessite, se o tráfego daqui de Salvador demandar, se você precisa necessite de alguma espera, a nossa orientação foi que ao invés de a gente fazer 360, para evitar o ruído sobre o lado de freitas, o senhor vai prosseguir para a rotatória e depois vai prosseguir para a pouso, ok? Para toque arremetido, corrigido. Estava na escuta do sol? Pronto, cópia, Campinas 340. Autorizado para Campinas, nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL. Leda após posição bridge, onde intercepta Pêsulo 16 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 1, 19.35, aciona 5436 no transponder. Estabilizou no localizador e no glide 5491. Tripe 5491, no complete aproximação LS, chama a torre Salvador em 18.95. 1895, obrigado, bom feriado. Torre Salvador, boa, tripe 5491, estabilizado ILS. Tripe 5491, continue a aproximação, reporte marcador externo, frente pulo da chave travada. Botarei 5491. A gente gostaria de fazer um treinamento com o senhor, é o seguinte, eu gostaria que, a princípio, o senhor fosse para a posição Lagoa, já estou fazendo as coordenações aqui do controle, e para fazer 360 ali, e para a gente justamente ver como é que vai ficar o raio de curvatura do senhor, como é que vai ficar, se vai ter tricô rotatório, tem problema, senhor, a princípio, da presença decolar e prosseguir para a posição Lagoa? Confirme? Baixo 8, travou, Tripe. Afirmo. Bom, motorizado, Tripe. Vento, uma centena com 99. Livre pouso 5491. A gente prossegue o táxi então via Alfa, Juliette, reporta novamente no táxi em Lima. Tripe 5495, número 2 para cópia, November confere, só confirmando nível 140. Sim, prepara a saída coral aguardando o Tripe 5495. Polo Salvador, Cordial, boa tarde, hoje é Xaner 6201. Xaner 6201, boa tarde, informação November, é o terceiro para a cópia, prepara a saída da Elle da Bridge aguardando. Gente da November, número 3 para a cópia da Elle de Bridge, na escuta 6201. Azul 4206, copia. Azul 4206, copia. Recife 350. Tripe 5495. É o sol, prossiga. Quem será coordenado só instante? Sarei 2231, chame sempre Recife 2085, alterno 3365. Para Recife, nível 350, via Peruísque 58. Decola da 10 com curva esquerda, no terceiro sai da PUCA, transição Caju. Controle em 1, 19.35, aciona 5467 no transponder. Dessa forma, 350. Avenida Puca, curva esquerda, Aracaju, em torno do disco 58, controle 5935, transponde e confirmando 5467. O Oscar Papagô prossegue o táxi Lima, Mike Quebec, na Quebec chame a torre 1 no 8 decimal 95 para o cruzamento. O azul 4206 confirmando 5467 no portão 08, chama pronto para o back acionamento. Quanto era 4210? Olimpo 01, está autorizado alinhar e manter pistão no zero. No solo 26, libere primeira direita e chame solo em 121 decimal 9. Solo Salvador, boa, 35491 no solo Libra. 5491, boa tarde, prossegue em frente, Alfa Kilo, Pátio 3, atentou o sinalizador. Gente, 5491. Olimpo 01, está autorizada a decolagem pistão no zero, vento 110 graus, 099. Papa Golf, está autorizado o cruzamento da pista para o Pátio da Aerostar. Reporte livrando. Faísca autorizado o cruzamento no 028 até cheio. Olimpo 01, no decolado aos 28, curta esquerda para a posição Lagoa, suba para 1.500 pés e chame controle em 119.35. Afirmativo, curva na esquerda, proa de Lagoa, Olimpo. Estamos verificando seu plano junto ao centro. Confirma a aeronave chamando pushback, o Gol 1869, confirmando. No 09, coordenação com a equipe de solo, reporta pronto para o táxi. Está livre o acionamento na posição, aguardando para o push. 2000 por 1166, eu tomei visual, tá? Afirma? Gol 1166, descer para 2000 pés. Afirma, 2000 pés livre, altímetro 1010, chama estabilizado no localizador 1166. 1010, 2000 pés, vai chamar na localizadora. Gol 1166. Corri o Olympus 01 na posição Lagoa. Chame o controle em 119.35, Olympus 01. 19.35. Controle o Olympus 01 na posição Lagoa. Tente Olympus 01. Intenção é efetuar sobrevoo neste setor? Afirmativo, foi solicitado para coordenação para... ...869, táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 010, um bom voo. A solicitação, informe quando desejar livrar este setor. Copia? 5-5-4 no 5 autorizado, parelhéus nível 160, decola 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto ilhéus. Controle 1-1-9-35, aciona 5-4-5-6 nos respondos. O TRIP 5415 apenas confirma no DAEL, após DAEL voa posição Leda, Lima, Eco, Delta, Alfa e após Leda, direto Ilhéus. Pois, solicita direto depois de entrar. Vicente, foi rotatória, Olympus 01 na guarda de transferência torre. Anair 6201, copia? Prossiga, 201. Autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 1-19-35, aciona 5460 no trajeto. Autorizado nível de voo 360 para o Galeão, decola da pista 10 com curva direita da El, Leda e Bridge. Após interceptar pelo voo 1-0, confere a rota do plano. Controle 1-1-9-35-5460, transponder, Xanair 6201. Xanair 6201, correto, portão 4, chama pronto, os bags, finalmente. Está reportando, 6201.